Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu tenho medo de ler o apanhador no campo de centeio. Aqui é o Jack, e eu tenho... Que Jack? É... Não, não posso falar meu nome, pô. Vou revelar coisas aqui. Vou revelar coisas aqui, podem botar a minha vida em risco. Então aqui é Jack, e a Opus Dei provocou o tsunami. Essa foi pesada. Aqui quem fala é o Blue Hand, e hoje tô sem frase inteligente falar. Aqui quem fala é o 3D, e eu tenho certeza absoluta que eu sou fruto de uma abdução. Nós também. Aqui é a Zagal, eu nasci em 75 e eu sou imortal. Só pelo episódio do ônibus, você foi atropelado, não morreu? Eu já tive 2 embates com ônibus, cara. 2? E você ganhou do ônibus. Então, hoje é o Nerdcast, muito pedido pelos leitores, nós vamos falar sobre as teorias conspiratórias do mundo, as farsas históricas, os mistérios geográficos, os mistérios envolvendo pessoas, personalidades que somem, personalidades que morreram e não morreram. Quem são essas pessoas? O que acontece? O que está por trás das cortinas? Atrás das cortinas falar de está o Jacob. É verdade. Então, se ainda estivermos aqui após a leitura de e-mails, continuaremos. Seus helicópteros espanhóis. Canelada. Canelada. Swinging 60s, here I come, baby, yeah! Muito bem, vamos para a nossa leitura de e-mails. Sim. Temos recados da paróquia para dar. Primeiro, eu gostaria de falar que as pessoas que comentam no blog, volta e meia, elas falam assim, pô, meu comentário não tá aparecendo, meu comentário não apareceu, não sei o que tá acontecendo. O blog tem um filtro e ele cata algumas coisas que vocês escrevem e ele coloca lá pra moderação. Por exemplo, palavrão. Se você escrever um palavrão, qualquer tipo de palavrão, ele vai deixar lá na fila de espera. Se você botar vários links também, ele bota na fila de espera. Se você escrever um texto gigante também, ele bota na fila de espera. Então, tentem não usar palavrão. Se quiser escrever um palavrão, bota um asterisco no meio e tal, não sei o que, e assim, aí... para que seus comentários não sejam... Às vezes ele prende os comentários normais sem nada e eu não entendo porquê, mas é assim mesmo. Então... E às vezes eu apago, de sacanagem. Outro recado, você clicando no banner do Jovem Nerd indo para o Submarino, você pode comprar qualquer coisa no Submarino, não só aquele produto, e você contribui para o Jovem Nerd. Sim, é verdade. E se você está ouvindo este Nerdcast através da sua assinatura no iTunes e tal, não se esqueça de passar no jovemnerd.com.br, que tem 1 milhão de outras atrações, né? Como notícias e coisas engraçadas. E agora estamos começando com uma nova atração de humor, uma novela, a primeira novela nerd. Sim. Do Jovem Nerd no topo do mundo. E eu e a Zagal esperamos que atinja o seu potencial, assim como vocês. Ai, ai. Sabe o que eu fiquei sabendo hoje, Jovem Nerd? Ah. Que um post no Kibilor custa 15 mil. A fonte segura me informou. Um post de difamatório no Game Logo? Que ele não fala bem de nada cara, lá. Um viral. Vídeo. Cai no Kibi Louco e 5 milhões de pessoas assistem. É, e no Jovem Nerd custa quanto? Um viral. É de graça, pô. Falando em dinheiro, peraí que eu vou ligar pro senhor K. Alô? Nosso amigo Sr. K, grande participante, o pessoal adora ele. Está... Como é que você está essa semana, Sr. K? Eu quero falar, me deixa sozinho. Eu quero dizer que eu estou assim também. Nós estamos tristes, né? Porque a Bovespa, que esteve bombando, no dia estou alegre agora. Sabe o que eu ganhei com essa história toda? Uhum. Aprendizado. A roupa gigante escrito aprendizado do lado. Tatuado, aprendizado. Mas é por isso, cara, que eu não faço essa palhaçada de investir na bolsa. Ah, eu tava esperando ouvir essa porra. Porque sempre tem um puto que quando tá bombando, some. É. O negócio tá caindo, fica e fala. Pois é, poupança, né? Tá lá. 0,5% ao mês, investimento sólido, garoto. Mas não, quer ficar ficando de bolsa aí, ó. Se fudeu, perdeu dinheiro. Sempre vem, cara. Impressionante. Me assusta imaginar que fosse você. Mas sempre vem. E a ganância, senhor K, é a ganância. É a merda, cara. É uma alegria, um mês de alegria, só alegria. Alegria, sorria, alegria. Aí, uma semana vermelha, falei, ah, semana vermelha, é do jogo, né? Aí deu a vida, falei, porra, vou vender. Cara, não vendi por 2 centavos, sacou? Eu queria 1,35, a porra bateu 1,32. Eu falei, não, eu não vou vender, eu quero vender a 1,35, porra, eu vou ficar milionário. Irmão, a parada caiu pra 30 centavos. Sorri, aprendizado, chefe. Não, mas eu compartilho a dor com você. Pra humilhar a experiência, que também é outra roupa um pouquinho menor. As tatuadas, né? Você que é um cara sábio e que me passou uma lição que eu carrego até hoje, que é em chuva de pico, pega a menor e senta. Quando vier as grandes, você já tá ocupado. Você, quando viu que o negócio tava num patamar, não devia ter se prendido por 2 centavos. Por que você não me liga nessa história? Eu te dou uns conselhos, porra. Porque eu sou burro. Burro. Por isso que eu ganho aprendizado, entendeu? Agora, tu tá pendurado com a prestação de monitor de 50 polegadas? Ah. Assim, não. Porque o Jovem Nerd tá comprou 50 videogames. Isso tá valendo. Eu me lembro de alguém falando... Sou dono do meu nariz, porra. Vou ter 2 videogames caríssimos, sim. Se me encher o saco, compro mais um. Não tem erro, cara. É comprar na alta, vender na baixa. Não tem erro, é sempre se fuder. É como com dólar, né, cara? Não tem erro. Muito obrigado, Sr. K, pela participação. Vou ficar aqui recolhido no meu quarto, agarrado no meu corpo. Tudo que sobrou. Tudo que me dá de alegria nesse último. Pelo jeito que vai, nesse mês inteiro, estava, se é que vai voltar esse mês. É verdade. E veja bem, ganhar já não é mais uma opção. A opção agora é que dê pouco. Tá certo. Sim, senhora, beijo. Bem, vamos aos nossos e-mails, né, João? Depois dessa pequena entrevista, vamos aos e-mails de voz. E aí, nerds, aqui quem fala é Thiago Mansur, do Rio de Janeiro. Sou fã de vocês já há algum tempo e, pô, diversão na certa. Se bem que esse último Nerdcast tem sido bem estranho, né? Acho que o Azaghal tá meio desgostoso da vida depois da última passagem dele pelo anime Friends, quando ele viu o que é a nova juventude nerd brasileira. Mas vamos, enfim, ao que interessa. No último Nerdcast, podemos ouvir Azaghal reclamar da preguiça do senhor jovem nerd em relação a ir ver o Kiefer Bauer Sutherland no Copacabana Palace, mas eu queria dizer que ele não foi o único. Eu fui uma vítima dessa preguiça. Kiefer, que foi considerado, né, por todos que conseguiram visitá-lo, consideraram ele um exemplo de simpatia, ele estava partindo para Sampa quando um aglomerado de pessoas chegou lá no hotel e interditou, tentando pegar os autógrafos, enfim, ele foi todo mundo que tirou foto com ele, alguns conhecidos de internet falaram que ele foi mega simpático e atendeu a todos com uma boa vontade, enfim. Sábado e domingo ele estava gravando o comercial da marca de carros, sem jabá, né, lá em São Paulo, e o bobo aqui resolveu que na segunda ele ia voltar pro Rio, seguindo algumas informações toscas, né, que ele não voltou. Chegamos lá na porta do hotel, de tarde, ficamos umas boas 2 horas esperando, com vergonha de entrar e perguntar por ele, até que resolvemos ir ao chofer e descobrimos que ele não sabia nada, o chofer não sabia nem quem era Kiefer Sutherland. Tivemos que chamá-lo de Jack Bauer, impressionante isso. Foi uma farra só, né? Conhecemos uma menina que tava lá na porta também, tentando tirar outra foto com ele, porque ela já havia conseguido, tava se exibindo pra gente, contando, mostrando seus autógrafos e suas fotos, seus blocos autografados, pra revolta geral da Rapaze. Mas valeu a pena, todo mundo falou que ele foi mega simpático e gentil com todas. É, enfim, é isso aí. Abraços, boa sorte. Tomara que eu veja vocês no jogo. Lambda, lambda, lambda, galera do Nerdcast, aqui quem fala é o Marcelo China, 32 anos, Taguatinga, Distrito Federal. Tô enviando esse e-mail de voz aí pra comentar o último Nerdcast a respeito dos Transformers. Eu ouvi o Nerdcast após ter assistido a uma pré-estreia já do filme e achei muito bom o programa. Principalmente aí pela participação do Marabate, que tá sempre boas informações pra gente a respeito do mundo do cinema. Depois disso eu já assisti o filme mais 3 vezes, inclusive uma delas dublado. Imagina qual foi a minha emoção de ouvir a voz do Megatron igualzinha do desenho e os Autobots chamarem o Optimus de Líder Optimus. Foi nostalgia pura num filme bagaça do Michael Bay. É isso aí, sou fã do cara mesmo. Um abraço pra todos vocês aí e Autobots, rodar! Muito bem, então vamos para nossos e-mails normais, certo? Primeiro e-mail de Fernando da Rosa, 16 anos, Floripa, um pequeno teenager. Você sabe que eu venho rasgando o país de carro, né? É verdade, sendo reconhecido, aonde você vai? Aos quatro cantos. Muito bom esse Nerdcast, meu Deus, engraçadíssimo. Ele está falando do Nerdcast número 71, que foi de Transformers. Agora tem alguns comentários pra fazer. Como assim Beast Wars é boring, seu milionário Alotone? Era foda pra caralho. Ó, o Optimus como um gorilão era animal, cara. Haha, animal, entendeu? Fiz uma piadinha, atrapalhou. Trocadilho. Falando nisso, quando um amigo meu veio do Japão pro Brasil, ele trouxe, obviamente, seus brinquedos e junto com ele estavam Transformers Beast Wars. Vivia indo na casa dele apenas pra brincar com o Optimus e outros animais que ele tinha. Tudo bem, eu respeito a opinião da galera que gostava de Beast Wars e tal, mas é porque eu não gosto dessa coisa de animal, entendeu? O animal que vira robô? Por que o animal? Qual não, sentido? Né? Não existe mais robôs pra robô se disfarçar de animal. Exatamente. A ideia é que um robô gigante se disfarça de alguma coisa, cara. É, um carro, um avião, qualquer coisa que existe aqui. Vou me disfarçar de um robô gorila. Que é muito... Ninguém vai me notar na floresta, é isso? Pois é, por isso que eu não gosto e tal. Ele fala também que o episódio do frango robô que aparece em Transformers é muito legal e sugeriu que a gente fizesse um Nerdcast sobre frango robô. Muito bom o Azaghal se mandando pra ver o Jack Bauer. Pra mim esse Nerdcast foi um dos melhores. Azaghal, muito boa piadinha do parafuso com a porca. Ri pra caramba. Minhas aulas de mecânica serviram pra alguma coisa. O Azaghal é formado mecânico, você acredita Sim, nisso? Sim, sou mecânico automotivo formado pela Belaerj, qualquer coisa, qualquer serviço. Que beleza, hein? Elton Rubens, 22 anos, Caruaru, PE, Pernambuco. Veio recentemente acompanhando os Nerdcasts e foi aí o achado da internet pra mim nos últimos tempos. O último Nerdcast sobre Transformers foi muito bom. Foi hilária a lição de moral que o Azaghal e o Fnatic deram no Jovem Nerd. Persistir sempre, desistir jamais. Quase fiquei com pena do Alexandre e o Tony. Mas vocês esqueceram de comentar uma coisa muito importante do filme. A Megan Fox. Vocês não falaram sobre a Megan é Fox? É verdade, cara. A gente esqueceu. A gente ficou tão nerd nos robôs que a gente esqueceu, cara. Estou de parabéns. Era porque o Michael Bay, ele sempre coloca uma gostosa nos filmes dele. Sempre, né? Sem reparar, sempre tá lá a gostosa. Mas a Megan Fox, cara, foi um achado. Assim, foi parabéns pro Michael Bay. Ele encontrou a gostosa, cara. Parabéns para... Uma salva de formas. Salva de formas. Formas. Formas. Para Megan Fox. Ela é uma atriz regular, sua interpretação é meia boca, mas não foi bem a atuação da garota que me fez não tirar os olhos dela. Ela é atriz, por acaso? Agora, assim, a única coisa... É que a gente sempre tem que falar mal de alguma coisa, né? Ah. A única coisa que eu não gostei... Ah. Na verdade, não é que eu não tenha gostado, mas podia ser melhor. Ah. Já tinha gostosa Megan Fox, certo? Já tinha não gostosa. Não precisava ter uma geek gostosa. Ah, geek gostosa. É. Podia ser o Silent Bob, o Jovem Nerd. Silent sabe? Bob, o cara o que... Blue Hand. Podia ser um Blue Hand, é verdade. Não é falando a língua dos robôs? É verdade. Você notou a legendazinha que era a língua do Blue Hand primeiro, depois ele... O Blue Hand fala a língua dos Decepticons. Eduardo Olontra, 28 anos, Rio de Janeiro, capital. Queria dizer que curti muito o Nerdcast sobre Transformers e tenho que concordar com a opinião do Jovem Nerd. O filme é fodástico. Tá, ele não tem o melhor enredo de todos os tempos, mas... Cara, o filme sobre robôs se porrando, quer coisa melhor? Não é? A princípio eu tava meio receoso quanto ao design, mas o líder Optimus e o Bumblebee estavam no cacete. Uma pena que o Optimus só fecha a máscara dele por alguns segundos na batalha contra o Megatron, etc. Daí vocês falaram as célebres frases do desenho, More Than Meets the Eye e Transformers Rollout, mas esqueceram a mais foda do filme. One shall stand, one shall fall. Verdade. É a mesma frase que o Optimus fala pro Megatron na batalha entre os dois no desenho longa-metragem que a gente comentou da década de 80. Eu sempre achei as pessoas que têm Monster Trucks babacas, sabe? Uhum. Eu tenho um carro foda gigante. Né? Sou um babacão. Mas depois de ver o Transformers, eu consigo entender esses babacas. Porque eles querem ter um robô gigante. Eles querem um carro que vira um robô gigante. Só que não existe ainda. Então eles têm carro gigante. Eu queria ter um carro Transformer. Eu também. Quem não queria? Ah, quem não queria? Márcia, 29 anos, Belém no Pará. Isso aí é uma dúvida. Eu sempre escutei Belém do Pará. Será que tem um Belém do Pará e um só Belém? que fica no Pará? Ou será que ele escreveu errado? Belém é Belém. Bem... estão bem distantes no teclado, não foi erro de digitação. É verdade. Ai. Queria dar meus parabéns para vocês e pelo excelente trabalho que realizam, unindo milhares de nerds que por um momento ficam tão longe um dos outros, whatever. Mas mudando de assunto, gostaria de sugerir um Nerdcast sobre o Heroes, ou o Senhor dos Anéis, ou os dois, ninguém sabe, né? Sou um grande fã da saga do Um Anel e adoraria um Nerdcast tanto sobre os livros quanto sobre os filmes. Outra coisa, não faz muito tempo que eu escuto Nerdcast e só comecei a escutar desde o Nerdcast sobre coisas que irritam. Este Rodrigo do Quarto Sinistro, não sei quem é. É um dos participantes do Nerdcast? Também, né? É, pra quem não escuta há muito tempo, vamos explicar, o Rodrigo do Quarto Sinistro é só um ouvinte chato. Como vocês. E o Nerdcast do Rios está chegando, dia 3 de agosto, é o último capítulo dele aqui na TV Paga, no Brasil. Eu já vi, mano. Não vai falar isso, cara. Vai ter. E Senhor dos Anéis é um Nerdcast que está sendo estudado, porque eu gosto tanto do Senhor dos Anéis, tanto, que eu tenho um medo absurdo de o Nerdcast ser uma merda. Vitor Alex, 29 anos, Santo André, São Paulo. Essa é a primeira vez que escrevo uma mensagem pra vocês, portanto, minha esperança é que ela vingue é nula, mas tudo bem. Olha ela aí, cara. Tenha sempre esperança. Enfim, eu tava lá de bobeira no cinema quando se aproximam dois japiras e param em frente a um pôster dos Transformers. O mais baixinho vira pro outro e diz: você sabia que os Autobots foram criados pra trabalhar como operários e os Decepticons eram uma raça militar? O outro responde: sem essa, cara. Aí eu não aguentei e me aproximei. Já cheguei de sola. Você ouviu isso no Nerdcast, não foi? O rosto do cara se iluminou como se estivéssemos presenciando uma revelação divina. Você também é nerd? Perguntou o carinha. Daí cai na risada e começando a bater papo. Claro, desabamos para o Nerdcast de carnaval e a memorável saga da gorda. Completamente surreal. Cara, muito bom. Olha isso, cara. Impressionante. PS, o Nerdcast também é cultura. Meu vocabulário foi enriquecido com um escrotidão fodástico, 10 na pata do viado e mega boga. E eu não ganhei um centavo com essa. Ai, muito bom. Vamos para as teorias da conspiração. Para os nerds que não conhecem, temos um novo participante que sempre andou nas sombras do Nerdcast, sempre na coxia, nunca apareceu, nosso amigo 3D. Olá! Onde? Só se for na tua sombra. Começou. Nosso amigo 3D, começou. Por que o seu apelido é 3D? Porque eu tenho 3 dedos. Oh. Ah, peraí, 3 dedos todo mundo tem. Eu só tenho 3 dedos. 3 dedos em cada mão. Meu Deus! Mas peraí, calma aí, você sofreu algum acidente, subiu o Everest, alguma coisa assim ou não? Pô, mas que acidente perfeito, p***, aí eu não sou, aberração da natureza. Ah, você, meu Deus. Conceito. Se fosse em Esparta, e o pé? 9 meses depois ele ia pra vala. É verdade. E o pé? O pé normal? Não, o pé normal, pelo amor de Deus, eu não sou a tartaruga ninja, não. Porra, tartaruga ninja é sacanagem, né, porra? Não, o pé é normal. Vamos deliberadamente não falar sobre alienígenas, porque teremos um Nerdcast especial para isso. Isso é muito bom. Né? Então não dá pra falar isso. Então a gente não vai falar sobre Área 51 aqui nem nada. Alguém pode? Deve ser uma desculpa. A gente tá com medo de helicóptero preto vir e pegar todo mundo, então nada de alienígena. Helicóptero preto que não faz barulho, que é mais sinistro. Exatamente. Eu gostaria de começar esse Nerdcast. Eu queria dizer o que o dicionário diz sobre teoria da conspiração. O que o dicionário diz? Teoria da conspiração é a teoria que busca explicar uma polêmica como uma trama de um grupo secreto e não como um ato individual isolado. Uma galera se junta. Mas ninguém pode conspirar sozinho? Acho que não. Então, né? Que eles partem do princípio que a conspiração é coletiva sempre? Pois é. Uma pessoa sozinha é um maluco. Que dicionário diz? Uma pessoa sozinha tem muita personalidade, não. Né? Eu acho o seguinte. Eu acho que quando um cara cria uma teoria, ele consegue angariar idiotas que acreditam nessa teoria. Tipo eu, por exemplo, que acredito em várias. Aqui tem, olha só, nós temos dois true believers, que são o 3D e o o Jack, né? Quase que eu falei o nome. Rapaz, não briga com isso. E outros três, eu, Azaghal e Blue Hand, que somos mais céticos. Mas adoramos. Você tirou isso? Você? Caralho. O cara vai botando palavras na minha boca. Mas tu não boca, me disse, cara, que não acredita em nada dessa porcaria de teoria da conspiração? Que puta que... Quando eu disse isso pra você? Então alguém me disse que você não acredita. Alguém me disse que foi ótimo. Já tem uma teoria da conspiração aí. Eu pensei que ele não acreditava também. Eu também. Você acredita? As pessoas acham que eu sou um cético. É isso. Eu sou. Você tá dando conta, né, Azaghal? Exatamente. Eu faço parte de uma conspiração enorme pra botar o Jovem Nerd no Jô Soares. E tu tá me fazendo... A gente podia começar com uma conspiração sinistra que aconteceu no Brasil. Começou com Tancredo Neves. Ah, verdade. O Tancredo foi o primeiro presidente não militar depois, né, do regime militar eleito. Não. Eleito? Não. Não, mas ele não foi pelas diretas, mas ele foi... Ele foi eleito, foi a primeira votação pra presidente, não foi eleição direta. Não, exato. Foi indireto e foi um presidente civil, né? Isso. E aí o cara não tomou posse porque ele ficou bichadaço do dia pra noite. Ele tomou um tiro. Não, que isso? Tomou um tiro? Lógico que foi. Que na isso? Missa. Peraí. Tomou um tiro, seu louco. Foi um tiro de um revólver calibre 22. Aquele... A bala entrou e foi no corpo dele. 22 é arma de matador, vocês sabem, né? Eu acho que é mesmo. Porque não dá pra tirar a bala. Porque a bala some, ela se fragmenta. A bala entra na corrente sanguínea. A bala entra na corrente sanguínea e para o coração. Que isso, gente? Calma aí, existe uma possibilidade de acontecer, vamos dar já. Já dizia de Gay e de Dora. Matador que é matador, usa 22. De Gay e de Dora. Que isso, meu Deus. O Azaghal conheceu. É, não vamos falar sobre isso. Aí o Tancredo morreu antes ele do que eu. E aí assumiu o Sarney, seu bigode. Olha, pode falar do seu bigode que vem de copo preto. E Sarney... que tem o maior cara de, meu irmão, de... E aí eu não passou o Sarney, passou o Collor, né? Depois do Sarney veio o Collor, não é isso? Isso. E aí é que vem a parada sinistra, cara. Assim, já é sinistro o Tancredo ter morrido como morreu. Mas aí o Collor... O Tancredo morreu, então, que a gente não diz que é câncer de do... Cara, ele morreu porque ele era velho, cara. Porra, olha que eu sou... Que isso, cara? O cara vai na missa, ajoelho não levanta mais? Que isso, cara? Diz a venda que ele tava com câncer de intestino. Azaghal com caceta, eu sou o conspirólogo master motherfucker, mas nem essa. Mas continua, vai. Eles devem ter feito, sabe o quê? Botado aquelas disparadores dentro da Bíblia, aquelas Bíblias falsas. Aqui é Brasil, disparador da Bíblia explodir, mas tá todo mundo na igreja. Sabe quem testemunhou o assassinato do Tancredo? Glória Maria. Por isso ela ficou afastada durante muitos anos. Olha isso, cara, começou. Mas aí Collor de Mello. Aí depois do Tancredo, nós temos um salto até o Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, que foi eleito pelo voto direto. O povo já mostrou, né, o que ia fazer com a liberdade, que acabou de ganhar, elegeu o Collor. Aí o irmão dele, o Pedro Collor, tomava conta das empresas da família, isso, abriu o bico. Primeiro, o Fernandinho foi lá e carimbou a mulher do Pedro. Sim. Aí, o Pedro abriu o bico, falou que o PC tava roubando, que era tudo uma putaria, que o irmão enfiava supositório de cocaína no rabo. Foi um inferno. Cláudia Raia. Saiu no jornal isso, a gente não tá inventando nada. Cláudia Raia? Hã? É, Cláudia Raia botava o supositório... Que isso, meu querido? Pedro foi fazer um check-up e no dia seguinte que ele fez a tomografia, o cara apareceu com 30 tumores na cabeça. Exatamente. É que isso no cérebro, foi isso? Exatamente. Foi no cérebro, cara. Então assim, eles fizeram a radiografia do cara sem chumbo, sem proteção, sabe qual é? Tiraram a parada e mandaram direto. O cara morreu em uma semana. Morreu em uma semana, foi rápido. Aí, se alguém me disser que o Collor é maçom, eu não vou duvidar. Calma. A Tereza morreu também, não morreu? Não mata gente, quem não. Quem que morreu aí, cara? Mas... Teve mais gente. O Ulisses e o Pedro Guimarães. Não, calma. A mãe dele... matou com um tiro nas costas, junto com a mulher lá na casa dele. Quem que deu um bastão gigante? Calma. Só você, calma, cara. Entenda a parada. Diz que ele se matou, mas que a mulher matou ele e se matou. Só que foi os tiros não podem ser feitos pela posição que roubou a parada. Vamos por eles foram assassinados. Que antes disso morreu o Ulisses Guimarães. Guimarães, na verdade, era presidente da Câmara dos Deputados. É. E ele que foi o mentor intelectual do impeachment do Collor. E aí botou uma bomba debaixo do helicóptero dele, bem debaixo do assento do Ulisses Guimarães, e explodiu o helicóptero dele. Sumiu. Aí, depois sim, mataram o. E acharam o pé dele, né, cara? Não acharam nada. Puta merda. Não acharam o pé dele. O Ulisses não acharam nada. Acharam a mulher, acharam o piloto, mas não acharam ele. A bomba tava debaixo do assento dele. A bomba. Acharam todo mundo no helicóptero, menos ele. Ele foi o único que não achou nada. A mãe do Collor. Explodiram o velho. A senhora Collor de Mello, a matriarca, depois que o filho morreu lá com 45 tumores na cabeça, ela pirou foda. Entrou em coma. Como é que ela pirou? Como é que ela pirou? Foi Tem o Roberto Marinho, que o Roberto Marinho tinha morrido em 2001, e aí o nego segurou a notícia, botou o boneco passeando na janela da casa dele. Voltei. O velho não podia morrer porque eu gosto dos empréstimos da Globo, é? É? Era isso? Que rolou uma história que o velho não podia morrer porque a Globo estava devendo dinheiro. Para de falar, velho, cara. Não. Roberto Marinho, né? A parada do Roberto Marinho é o seguinte, o que acontece? Ele morrendo subitamente ia desestruturar toda uma corporação gigantesca que era a Globo, que é a Globo. Então o que eles fizeram? Ó, o velho morreu, sabe qual é? Vamos dar uma segurada e vamos preparar o terreno no melhor estilo, subiu no telhado, o gato subiu no telhado, sabe qual é? É sério isso, cara. Não é pilha não, é sério. É sério, cara. Pô, eu tô falando, cara. Não, essa parada é séria. Eu tava lá, cara, peraí. Tanto que depois de 2001... Roberto Marinho morreu com 99 anos, rapaz. Ele tinha 140 anos, então, cara, mas tantos anos ele tivesse, cara. Com 70, a galera já tava se preparando, cara. Não, você não tá entendendo, cara. O Silvio Santos tem 202 e tá aí, cara. Olha só. O Roberto Marinho era conhecido como The Brazilian Citizen Kane. Exatamente. Cara, eu tenho esse vídeo que é proibido. Beyond Citizen Kane, eu tenho BBC também. De Londres. Ele também. É um cidadão Kane brasileiro. Exatamente. O cara tinha o poder na mão. Ele realmente, o cara morre do dia pra noite? Deu a mariola, cara. Exatamente. Peraí, presta atenção. Ele estava muito velho. Morrer nessa idade é normal. Jovem, é normal. Não se morre, peraí. O Roberto Marinho. Quando você tem mais de 90, não se morre do dia pra noite. Se morre e pronto. Morreu. Jovem, sério. Tava velho. Pois é, e foi o que aconteceu. Ele morreu. Em 2001, ele morreu. Puf, do nada. Aí o que aconteceu? Pra não desestruturar a porra da Globo inteira, eles falaram, vamos com calma, vamos botar um sósia, sei lá, o Aré, vamos criar uma máscara estilo Missão Impossível 2 pra alguém, sabe qual é? Papel higiênico molhado, cara. É, sei lá. É, peraí, o que você... Máscara de gesso. Vamos fazer com que ele apareça menos, cada vez menos, e ele se torne cada vez menos importante dentro da Globo. Tanto que, em 2001, se vocês repararem, pegarem a história da Globo, em 2001 começou a trocar a presidência, começou a trocar a gerência, começou a trocar uma porrada de coisa. Imagina, ele parou de ter o poder, cara. Olha só, presta atenção. Por que as pessoas só poderiam preparar a mudança de poder após a morte do Roberto Marinho? E não porque poderiam... ele morreu do nada. Ele morreu do não, nada. Não, cara, o cara tinha 90 e caralho anos, não se morre do nada. Ele começou a porra da Globo com quase 60. Você acha que nem achava que o cara ia morrer assim? Cara, peraí, 90 anos. Ele já era zumbi antes, cara. Olha, meu pai tem 99 anos, deve morrer em breve. Ou é uma surpresa. Meu Deus, morreu! Não é, cara. Você sabia que JB tinha um cara que ele era responsável por fazer aquelas memórias, aqueles especiais de memória, antes das pessoas morrerem? É claro. Tipo assim, quando as pessoas estavam nos descontos do juiz, vamos supor, Dercy Gonçalves morreu. A parada dela já tá pronta há uns 15 anos, entendeu? A do Roberto Marinho também já tava pronta, do Papa, de um monte de gente. O Ayrton Senna tava pronta. Ayrton Senna começou. Vai ser muito difícil a gente fazer esse Nerdcast com o Jovem Nerd tendo medo de qualquer instituição que a gente cita. Não, cara. Não é medo, que medo, rapaz. Os helicópteros vão vir, cara. Não é medo, cara. Eu só tô sendo, sabe, botando raciocínio na mesa. Raciocínio. Lógico. Jovem Nerd, se eu te disser que a Diana Spencer, a Lady Di, era uma espiã do Vaticano dentro do Palácio de Windsor e foi morta pelo Illuminati. Aí eu ia mandar você cortar a cerveja que bebeu muito. Pô, mas eu tô te falando, cara, ninguém acredita, caceta. Por que? Peraí, isso é teoria tua ou é teoria que tá aí, por aí na internet? Teoria que existe, essa teoria existe, cara. Você pode achar essa teoria na internet, vai lá e vê se não tem essa parada na internet. É, eu Illuminati, rapaz. Qual é a da Igreja Católica na Família Real, cara? Qual é a desculpa? A parada é o seguinte, cara, ela era de uma dinastia, tipo, estilo a Merovingia. Qual é? Estilo a Merovingia, que agora me fugiu o nome. É sério isso, cara. Tá vendo no livro do Dom Bell. Cara, eu vou achar isso agora, pera aí, eu vou achar essa porra agora. Tanto que as pessoas na Inglaterra chamavam ela de Santa Diana, e não era à toa, cara. Era à toa. Ah, lembrei. Ela era descendente da Casa Real dos Stuart, a dinastia católica deposta pela Elizabeth I em 1558. Olha, então que a igreja tava querendo voltar ao trono, é isso? Exatamente, cara. Ela supostamente seria uma agente secreta do Vaticano infiltrada lá dentro pra destruir a família real. Ela foi descoberta quando a Illuminati e os maçons se ligaram disso e, cara, enfim, tem toda uma teoria sobre essa parada que é muito grande. Ué, ela teve dois filhos, são herdeiros. Conseguiram. É, eu também acho. Conseguiram botar um nazista no trono, né, cara? Olha, o irmão do... A Elizabeth tinha um irmão que saiu herdeiro, que é a favor dos nazistas. Na época da guerra... Detalhe, os islâmicos então, também não gostavam do fato dela estar com o Al-Fayed, muçulmano. Al-Fayed, então foram maçons árabes. Cara, foram maçons os árabes e os alienígenas. Aí eu já não concordo, porque existia um movimento, conspiração judaico-maçônica comunista internacional. Dá pra... Que isso? Foram na mesma parada, cara. Que isso, cara? Que isso? Então percebemos que tem uma guerra dentro da maçonaria. Exato. Não, os árabes maçons. Cara, meu cérebro vai explodir. Não começa a fazer um monte de ligação. No mundo do entretenimento, vou citar. Manha, isso é uma vergonha. Toda vez que vai entrar no assunto polêmico, tu muda de assunto. Não, é verdade. Cara, a gente vai falar agora, peraí. Jovem Nerd está boicotando o próprio Nerdcast. Não. Kurt Cobain, né, tem a teoria de que a Courtney Love matou ele. Vocês querem saber a teoria toda? Não, peraí, eu quero saber qual é a conspiração aí, que eu não tô vendo nenhuma. Não, a conspiração dela, não é? Na verdade, a parada foi o seguinte, ele ia se separar dela, ia deixar ela na merda. O que ia acontecer? Ela ia se separar. Ela já tinha um namorado, inclusive esse namorado foi contratado, lógico, entre aspas, por ela, pra matar o Kurt, só que o cara desistiu, deu com a língua dos dentes, dois dias depois que ele falou isso, ele foi morto. Aí que começa toda a teoria. Ela contratou o cara que trabalhava no jardim da casa deles lá pra matar ele. Mas aí isso que é conspiração, fez? Isso é assassinato. Tá bom, é conspiração, cara. Tem mais uma pessoa em conspiração, Porque não foi resolvido e tal. Tem essa coisa que as pessoas que, né, postam isso na internet e tal. O negócio do Elvis tá vivo nem tem graça, porque, né? O Jim Morrison dizia que ele era o terceiro, ele se denominava como Third One, que era fazer parte de uma conspiração do governo americano que matou o Jimi Hendrix, depois matou o Janis Joplin e ele seria o terceiro. Ele sempre disse isso. Por isso que dizem. É verdade. Eles morreram com 27 anos, né? Então, tem isso. 27 anos é a idade limite, porque senão. É assim, não tem nada de Courtney Love. Nos Estados Unidos, se uma pessoa chama muito atenção no mundo do rock, de um jeito transgressivo, ele tem até os 27 anos apenas, que foi Jimi Hendrix, que foi a Janis Joplin, foi o Jim Morrison e foi o Kurt Cobain. Não, peraí, então, eu acho que o Jim Morrison não morreu com 27 anos. Cara. Acho que o Jim Morrison tinha um pouco mais de 27, eu acho. Quem? Não me lembro. 27. Dizem que ele não foi morto, ele conseguiu fugir e hoje em dia ele vive numa fazenda na África, o Jim Morrison. Jim Morrison. E aquele túmulo lá no PMX, aquele bando de gente em volta, tem nada? O Jim Morrison mudou o nome dele pra Val Kilmer, rapaz, fez o próprio Vamos lá. Qual é a história dos 27 anos, cara? Eu fico com essa história dos 27 anos. Não, é coincidência que essa galera morreu aos 27. Ah, não existem coincidências, jovem. Você daqui a pouco você vai falar que o tsunami é uma coincidência. O tsunami foi dia 26 de dezembro de 2004. 26 de dezembro de 2003 teve um abalo sísmico no Irã que matou 30 mil pessoas. É coincidência? Ai, não sei. Trata-se de uma arma do Opus Dei. Tá perfeito. Ah, eu que sou maluco. feito Bruce Lee e Brandon Lee. Morreram misteriosamente. Bruce Lee diz que foi a máfia chinesa. Diz que foi a máfia chinesa? Não, não é a máfia, exatamente. É uma irmandade dos mestres de Kung Fu que mataram... cara. Ele ensinou os ocidentais a arte do Kung Fu. Ah, aí a história que eu sei é diante disso, tanto que ele veio fugido de Hong Kong para os Estados Unidos. Isso é verdade. Já fugido da máfia lá. Não, mas isso não, é... Isso é um filme, cara. O Caio, isso é um filme. Não, mas no filme que fica depois de fazer finalzinho, mas a história dele parece que já rolava um negócio desse. Que tal? Oi, Bruce Lee, você tá fazendo sucesso nos Estados Unidos. Venha morar aqui, vamos filmar vários filmes. Não serve? Cara, você acha que na época a China ou whatever, onde ele morava, tinha dinheiro pra fazer filme? Mas ele filmou, porra, ele filmou. Fazia filme pra caraca? A China fazia 500 filmes, era tipo a Índia. Fazia vários filmes chineses do Bruce Lee, rapaz. Não, mas são feitos em Hong Kong. Todos os filmes do Bruce Lee são feitos em Hong Kong, que não é a China, né? Ah, sim, era... Até porque ele é de Hong Kong, se não me engano, né? Ou de Macau. Ele não é da China mesmo, não. Ele nasceu em Macau. Macau, ele fala português, o Bruce Lee? Peraí. Macau é porra da portuguesa. Tá bom, Hong Kong. Porque ele abriu o Kung Fu pros ocidentais e o Chuck Norris é foda pra caralho mesmo, cara. Mataram pro Bruce Lee, não mataram o Chuck Norris, cara. Cara, mas é impossível matar o Chuck Norris, você não tá entendendo. É o Chuck Norris, então, cara, é impossível matar o Chuck Norris. E o Brandon Lee, filho dele, que também tava fazendo filme de artes marciais e tal, tomou um tiro no set de filmagem de uma arma que deveria ter bala de festim, não foi isso? Exatamente. Não, ele morreu com a bala de festim. Mas que porra? Com não, a bala de festim atiraram muito de perto. É atirar uma carga maior, né? Que podia ter. Botaram uma carga maior no festim. Que carga maior, rapaz? Pera aí, o festim não é só uma cápsula com pólvora e mais nada? Pois é, mas você não pode atochar de pólvora igual você atocha pra tirar de verdade, cara. Não. Que isso, cara? A bala de festim é um cartucho igual ao normal sem a bala. Sem a bala, uma tampa de... Uma cortiça da vida qualquer. Exatamente. Nego botou pólvora demais no cartucho. Ah, e a cortiça qualquer varou ele. Que varou ele, cara? Que isso é Dragon Ball Z? Ele tomou um tiro de cortiça e morreu? Caralho, o nego morre de tiro de borracha, não pode morrer de cortiça, por quê? Não, foi uma própria com carga mais, pode procurar. Pelo menos foi o que ele falou na época. Que isso, cara. É, mas o Blue Hand, tio de festim. Quando eu tava vendo o documentário sobre esse troço, os caras falaram que não é tão incomum assim quanto pensam pessoas morrerem em sets de filmagem com balas de verdade. Já aconteceu várias vezes. Uma vez por semana, pelo menos, acontece. Não, assim, isso era pra acontecer uma vez na vida, mas assim, já tiveram vários casos registrados de pessoas que morreram, que alguém trocou a bala de festim pra uma bala de verdade. Não sei. Isso eu vi quando vi no documentário. Eu acho meio estranho, porque a bala de verdade é uma parada que não é uma... Os caras não podem ter munição live no... Achei que a arma foi carregada com festim, que normalmente tem duas ou três vezes mais pólvora do que um projétil normal pra fazer o barulho alto. Lee entrou no set, projétil que estava preso no cano. Ah, tinha um projétil já preso no cano. Ah, bom, tinha uma bala presa no cano. Tinha um projétil que estava preso no cano e foi disparado e Lee através da sacola que ele carregava. O puto botou um negócio no cano, o assassino. Negativos com a filmagem de sua morte foram destruídos sem nunca terem sido revelados. Mas não podia mostrar, né, que veio, na verdade, deu um tiro de cima. É isso mesmo aí, como o impulso é grande, a bala pode estar no cano, solta do cartucho, pronto. Então no cano, aí pode ser. Exatamente. Aí pode ser, não, aí eu perdoo. Marilyn Monroe tem a teoria que ela namorou o Kennedy, etc. Não é teoria, pô. Não, é algo mais ou menos conhecido, que ela é amante do Kennedy. Mas a teoria de que ela morreu por causa disso, e não porque ela teria se matado. Diz que o Kennedy teria dado um pé nela, porque ela queria que o Kennedy se passasse na mulher pra ficar com ela, que ele obviamente não ia fazer. Aí ela ameaçou que ia botar a boca no mundo. Aí, no dia seguinte que ela ameaçou botar a boca no mundo, ela apareceu morta com overdose. Então a galera do Kennedy matou ela e de repente a galera da oposição matou o Kennedy. O serviço secreto matou ela. É o que o nego fala. Cara, você sabe que a versão oficial da morte da Marilyn foi que ela teve uma overdose de barbitúrios. Overdose de remédio pra dormir, tranquilizante. Que eram os Lexotans da época, que foi descoberto no início do século 20, e que o nome, inclusive, o porra do químico deu o nome porque ele se encantou por uma... No dia da comemoração que ele descobriu essa... Se encantou por uma garçonete chamada Bárbara. Botou o nome da porra de barbitúrio. Mas segundo o CSI que eu vi, as mulheres preferem se matar com overdose de pílulas. E os homens... Pra não destruir a cara. Pra não destruir a cara, exatamente. faz sentido, isso é psicologia. A psicologia explica, Freud explica. Freud explica. Agora, olha só, a Marilyn, ela... A minha impressão dela é que ela era uma loura burra, sabe? Sabe que é furo de mais nada, sabe? Like, fuck my friend. Mas daí? Mas de repente, ela podia ser uma mulher muito inteligente, instruída e podia estar infiltrada. Infiltrada lá, também acho. Eu sou a favor dessa teoria. Isso é que é a parada, jovem. Acho que ela estava infiltrada lá de alguma forma. Aí vocês estão viajando muito, então vamos dizer que ela é agente russa. Cara, vocês eu não sabem, vocês não conhecem o potencial da Igreja Católica. Ai, meu isso? Deus, voltou pra igreja. Mataram a Marilyn, a revelia do Kennedy, e o Kennedy ameaçou revelar tudo e mataram ele também. Que não isso, foi o cara? Kennedy que matou a Marilyn Monroe. O quê? Mandou matar foi o irmão, foi o Bob, não foi foram o Kennedy. Foram os republicanos, então, que mataram os dois? Quem mandou matar o Kennedy foi a oposição dele, junto com a Illuminati, de novo, blá, blá, junto também com os Grey. Majestic 12. Ah, não, para, com os Grey. E o Majestic 12, que foi o... Majestic 12. Você... Ah, 12, ah, Majestic 12, whatever. Ah, não, cara, você tá... Vocês estão pegando não, pesado hoje, eu tô pegando pesado. Cara, eu não tô viajando isso. Olha só, que o Kennedy foi assassinado... Isso todo mundo sabe, claro. Mas o motivo não é essa imbecilidade que ele ficou puto porque mataram a Marilyn, né, cara? Não, não é. Não é, lógico que não. Não, amigo, quem matou o presidente? Meu amigo, se uma loira daquela, em pleno anos 60, sai de dentro de um bolo cantando Happy birthday to you. Tu faz qualquer loucura, meu amigo. Peraí, como é que é o Happy birthday? Happy birthday to you. Agora... Eu tô rouco, não saiu. Falhou, o presidente Kennedy foi assassinado porque ele tinha uma visão política muito diferente das demais, sabe? Exato. A indústria da guerra não pode ter paz nos Estados Unidos. Olha só. Sim, não, a que eu ouvi mais aceitável foi que a máfia teria pago pra eleger ele, e ele desfez o acordo dele com a máfia, e depois ele foi eleito. Não é. Tem também isso. Não. Mas tinha um lance também ligado à guerra do Vietnã, cara. Parece que muita gente era a favor e ele era totalmente contra. Ele ia retirar as tropas todas de lá. Nos Estados Unidos existe a indústria da guerra, cara, que é o que mantém a economia daquele país ativa. É, então o cara chegou e falou, olha só, eu vou tirar, eu vou recolher as minhas tropas, chega nessa palhaçada. Que os Estados Unidos não nessa nada época não tinha tropa americana lá ainda. Não, nessa época eles estavam pagando mercenários. Como não, cara? Não tinha? Não, eles estavam pagando mercenários. 62, 63, não tinha? Não, 63. Não, a guerra começou principalmente em 65. Guerra da Coreia? Não. Tem a ver com o Vietnã. Não existia a guerra, mas é porque os Estados Unidos... Não, já existia a guerra. Já existia a guerra e os americanos pagavam mercenários. Existem dois períodos de guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã... Não, três períodos, na verdade, né? A guerra da Indochina, que é a França contra o Vietnã. Depois teve a Segunda Guerra do Vietnã, que é o período do Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte, que os Estados Unidos dava apenas assistência, treinamento e armamento pro Vietnã do Sul. Uh-huh. E depois é o que é chamado de americanização da guerra. Os americanos pagavam mercenários na segunda que era fase. Quando as tropas americanas entraram efetivamente. Isso foi quando? Não, quando o Kennedy foi assassinado, ainda não tinha tropas americanas. Então eu falei merda. Os americanos entraram na guerra em final de 65. Então eu falei merda, ele não ia tirar as tropas, ele ia acabar com a palhaçada do... Ele não ia mandar as tropas. É, exatamente. Ele não ia mandar, oficial. Aliás, eu acho que os americanos nunca entraram em guerra contra o Vietnã, porque é uma palha dessa. Eles mandaram tropas, mas nunca declararam guerra contra o Vietnã. O Lee Harvey Oswald, ele parece que tava com uma doença terminal, né? Por isso que ele... Calma, foi o agente. Não. O Jack Ruby, que matou o Lee Oswald, é que tava com câncer. É. Ah, é, isso aí, tá certo. É isso mesmo, exatamente. Ele foi preso, ganhou uma bolada, deu pra família, ele já ia morrer mesmo, morreu na cadeia. Ele se matou, se enforcou na cadeia. O Oswald foi preso, aí... Mas por que escolheram o Oswald? Aí isso entra outra teoria da conspiração, que é de assassinatos por controle remoto. Assassinos por controle remoto. Ah, e essa, cara, essa é... Que o único isso... treinado na aquele é o que aborda aquele filme do Mel Gibson, Teoria da Conspiração, são os assassinos de controle remoto. Exatamente. Recebe informações subliminares, lavagem cerebral e o cacete, fica adormecido na mente até que ele ouça, leia ou faça qualquer passa... Constantinopla, né? É, exatamente. Ele ouve uma palavra-chave, ele ouve ou lê ou vê um símbolo, qualquer coisa-chave e aciona a programação e o cara vai lá e faz o que ele foi treinado, que é ser um assassino. Isso foi desenvolvido pelo Majestic 12. Olha aí. Foi criado pelo Majestic. Por isso que eu disse que eu tenho medo de ler o Penhador no Campo de Centeio, que é um livro que nego. Não, nego. É um livro que nego diz que é cheio de mensagem subliminada essa parada aí, desse assassinato de controle remoto. O Mel Gibson era um cara que tinha 1 milhão de livros nesse filme, o Penhador no Campo de Centeio. O cara colecionava toda a edição que ele via. É outra teoria da conspiração. Não tem nada demais de livro, não. Eu já comecei a ler, vou te dizer que não. Não. Começou a ler, então é bom. Aí, Constantinopla não te diz nada. Tenho que matar. Acho que tem um filme do Denzel que também trata disso, é mais recente, né? Mas isso aí é uma refilmagem do filme de 1950 com Frank Sinatra. Mas aí então o Lee Harvey Oswald era um assassino com controle remoto. Exatamente. Tava em casa. Exato. Sei lá, fazendo churrasco de salsicha, como diz o Tucano. E aí recebeu o telefonema Constantinopla e saiu e matou. É o que dizem. Matar o presidente. Inclusive, eles dizem que todos os assassinos por controle remoto acabam sendo conhecidos por 3 nomes na história. Os assassinos passionais ficam conhecidos com 2 nomes só. Lee Harvey Oswald. Inclusive, o assassino do Abraham Lincoln também tem 3 nomes. Exatamente. Agora, já o Manson, são 2 nomes só, entendeu? O cara é maluco do caralho e tal. Então eles ficam, quer dizer, tudo faz parte desse mundo da teoria da conspiração. Quais são outros assassinos? As coincidências, vocês já viram as coincidências entre o Kennedy e o Lincoln? Ah, mas isso aí é que nem olhar pra nuvem, né, cara? Olha que cachorrinho lindo na nuvem! É claro. Que nem um zagalo. Mais ou menos. Não, é que nem um zagalo, é 13 letras! É 13! Não, mas pera aí. Pô, olha que maneiro. A secretária do Lincoln se chamava Kennedy e a secretária do Kennedy se chamava Lincoln. Pô, isso é maneiro. Pô, é nuvem. Aliás, toda teoria da conspiração tem um quê de olhar pra nuvem, né? Ah, peraí, olha o jovem cético, Sim. Calma, as teorias de conspiração, sim, mas tem coisas que são fato. Não, com certeza. Boa, Tucano, boa. Não, tem coisas que a gente não pode nem discutir. Homem foi à lua? Não, é fato. Na verdade foi. Os primeiros a ir à lua foram os alemães. Para, chega. Eles foram à lua em 1947, que é o ano cabalístico dos conspiradores. Fizeram a base na lua. Você viu essa história também? Não. Do disco voador? Eles foram com a ajuda dos alienígenas. Em 47, os alemães destruídos. E tem um. Aí o que vai acontecer? Quando a gente falar sério, ninguém vai acreditar. Como assim é sério? Meu Deus, não é teoria esdrúxula, caceta. Essa teoria existe. Ah, dos alemães foram na lua em 47, meu esdrúxulo. Para! Mas é isso que eu já Paul is dead! Essa é muito motherfucker. Essa é uma das teorias da conspiração mais conhecidas do planeta. E Paul McCartney teria morrido na década de 60, no auge dos Beatles. E substituído por um sósia, que está até hoje aí. Essa história disso, mensagem subliminar, né, nos discos, tudo começou quando eles foram introduzidos ao LSD, isso é sério. Eles começam, tanto que tem Lucy in the Sky, se você pegar as letras, fala... Lucy in the Sky, LSD. E eles começaram, os Beatles em si, começaram com essas paradas de mensagem subliminar, essas coisas, a partir desse momento, que foi mais ou menos em 63, se eu não me engano, 64, não me lembro agora a data certa. E aí, o que aconteceu? Os fatos são o seguinte: Paul McCartney, em 65, teve um acidente de moto e ele rasgou o beiço e perdeu um dente. Então, por causa disso, ele teve que desaparecer um tempo, ficar assim, um tempo sem aparecer na mídia, não sei o quê. Por esse fato, as pessoas começaram a criar várias teorias. E daí, os Beatles, agora falando a parte oficial, né, a história oficial, aproveitaram essa brincadeira e começaram a lançar nos discos deles, nas letras, criando a porra da tese, que é o seguinte, que ele foi tragicamente decapitado num acidente automobilístico. Pro grupo não se desfazer, eles pegaram um cara que tinha ganho um concurso de sósias dos Beatles, pegaram o cara que ganhou, que é o William Campbell. Ele tinha ganho, e o cara tinha talento também, o cara não era só sósia. O cara talentoso, então pegaram e botaram ele nos Beatles. A grande merda... merda aconteceu quando um radialista americano, que eu acho que era de Boston, ele contou essa história no ar. Uh-huh. E no dia seguinte, os jornais locais transmitiram essa notícia como se fosse verdade. E publicaram aí um Pose Dead, né? Assim, as manchetes. Aí o Russell Gibb, que era um puta radialista da época de Detroit, a rádio dele passava pros Estados Unidos inteiro, resolveu comentar esse fato no ar também. A teoria de que ele teria morrido. Resolveu debater esse assunto, tanto que o cara no dia seguinte foi despedido. O cara era um mega boga radialista na época e foi despedido depois que ele comentou essa teoria. E daí a coisa foi se desenvolvendo, os Beatles foram usando esse fato, até pra se promover também, eu acredito. Eu acho que eles usavam isso porque com certeza ia ter um cretino que ia pegar todos os discos dele e rodar ao contrário pra ver as mensagens subliminares. Não, mas tem a parada das capas, né? Então, aí eu ia passar pras capas e eu não quero mais falar sozinho. A primeira capa que saiu da teoria da conspiração... A Bay Road. Não, foi o Sgt. Pepper. Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Aí se vocês procurarem aí no post, tem um link pra imagem do CD. Não vão descrever todos os CDs, descreve esse do Sgt. Pepper pra pessoa saber qual é a teoria. Então, a capa ela tá cheia de mensagem subliminar. Na verdade, ela é um conjunto de elementos dessa capa retratando... Se você reparar, parece um funeral. Pra você olhando pra ela, à sua esquerda tem um padre de branco, tem uma galera de preto, tem uma galera segurando flor, onde tá escrito Beatles. Ali embaixo, teoricamente, seria um caixão. Aí começa as viagens. Quais são as viagens? Embaixo dessa, onde tá escrito Beatles, tem umas flores amarelas em forma de baixo. E o baixo invertido, que é o baixo de canhoto, porque o Paul era canhoto. E se você olhar bem, se você pegar uma imagem bem grande e der um zoom, você vai ver, tem três filetes, tipo, como se fosse três cabos de rosa, só que sem a rosa, entendeu? Que simboliza três cordas. O baixo tem quatro, então simboliza três cordas, que, na verdade, quer dizer que agora só tem três Beatles. E no final do Beatles, tem um O. Você olhando, você vai ver Beatles escrito em flores vermelhas, e no final tem um Ozinho menor. Que aí, o que isso quer dizer? Se você for ler, vai dar Be at Leso. Leso é a ilha onde Paul McCartney estaria enterrado, tá? É a maior viagem essa... Embaixo da palavra Beatles tem uma Shiva. E ela tá apontando, um dos braços dela tá apontando pro Paul. Você olhando, você vai reparar isso. Uhum. Ela tá apontando pro Paul. Tem uma viagem que é a maior viagem que eu acho que o cara... Peraí, e daí que a Shiva tá apontando pro Paul? Qual é a parada da Shiva? Pô, apontou já ela. Representa a morte, cara. Ah, a Shiva é... Não, eu não sabia, ué. A Shiva representa o renascimento, se não me engano. Não, parece assim. Eu não sabia. Não é morte, não? Não é morte, não. É porque é morte, porque ela representa o ciclo da vida, o renascimento. As paradas dessas assim, mas uhum. Não é a morte. Tem a maior viagem de todas, que essa aí é coisa de doidão mesmo. No bumbo, na parada redonda que tem, no meio da capa, tá escrito Sgt. Pepper, aí tem Lonely Hearts. Bem no meio. Isso. Se você pegar um espelho e cortar a palavra no meio, quando você olhar na parte de cima, na parte superior, quando você olhar, você vai ver o seguinte: 11, que vai vir o número 1 em romanos, one escrito, O-N-E, e depois vai vir um I, né, no caso um I romano e um X romano, que seria 11, né, 1 mais 1, né, o 1 do romano e o 1, 11, 9, e no final tá escrito, he died. Qual é a interpretação dessa p***? Que ele morreu no dia 11 do 9 de 1966, entendeu? Mas na verdade se descobriu que é na forma americana essa parada, porque ele morreu numa quarta-feira. Então seria no dia 9 de novembro de 1966. Ah. 9 de novembro, entendeu? Porque era na forma da data americana. Isso, e isso vai outras mil capas dos Beatles. Cara, mas a capa, pra mim, a capa mais interessante, Jovem Nerd, é o Abbey Road, cara. Que eles estão atravessando a rua. Aquilo ali é como se fosse um funeral mesmo também, só que as pessoas indo pro funeral. Quatro Beatles andando em fila simboliza a procissão de um enterro. John tá de branco, seria o padre ou o médico. O Ringo, que tá de preto, o agente funeral. Paul, que tá descalço, inclusive, é o único morto, que tá descalço, e o Harrison. É o único que tá descalço. Não, e sobre o Paul ali tem uma porrada de viagem. Essa é a primeira. O Paul é o morto e o Harrison, que tá trajando um jeans surrado, seria o coveiro. Aí vem as viagens, que o Paul tá segurando um cigarro com a mão direita, mas na verdade ele é canhoto, então, se ele é canhoto, ele seguraria o cigarro com a esquerda. Na Inglaterra, assim, enterram-se os mortos descalços. Tem essa tradição, entendeu? E o Paul tá descalço. Na Inglaterra, não. No mundo todo. Se não fecha. Meu avô foi enterrado de sapato. Não zoa. Ah, então não tem mais nada. Nem sapato, nem relógio, nem os dentes. Isso é mesmo, cara. Enfim, tem a placa do carro do Fusca, que é uma loucura, que é... LMW. É, isso mesmo. Que é Linda McCartney... Pode ser o Y, o Widow, pode ser o Linda McCartney chora, que é o Y, então Linda McCartney Window, que é viúva. E seria também o 28 if, que é o final da placa, seria 28 if alive. Entendeu? Mesmo ele teria 28 anos na época, que na verdade ele tinha 27. O carro lá atrás tá vindo na direção exata do Paul. É, isso mesmo. Tem um carro lá no final, na verdade. Ele tá na direção do Paul. Na contracapa tem onde tá escrito Beatles e o nome do disco. Do lado de Beatles tem uns furos que, se você fizer aquela brincadeirinha de ligar os pontos, forma um 3. Isso aí ficaria 3 Beatles, entendeu? Olha, tem essa viagem. Não, e fora as letras, que se a gente for falar das letras aqui das músicas, cara, a gente vai ter que fazer um Nerdcast inteiro sobre Paul's Dead, cara. O mais intrigante de tudo não é a teoria Paul's Dead, é a teoria Paul's Alive, cara. Sabe quem é essa teoria? Que é mais intrigante de tudo, que na verdade o Paul McCartney é o único sobrevivente. Todos eles morreram. Olha isso. Na verdade. Cara. É verdade, cara. E essa teoria, se você for parar pra ler, ela é muito mais plausível do que a Paul's Dead. Por quê? É uma teoria que ela é inclusive maior do que a Paul's Dead. É mesmo? Porque, cara, ela é maior, muito maior, cara. Mas aí é não maior, tem as mensagens subliminares, olhos reconstruídos. Tem mensagem subliminar pra caceta, cara. Tem mais do que a Paul's Dead. Peraí. Olha as nuvens aí. Olha as nuvens. Claro, é claro, não, cara. É claro que é nuvem, rapaz. Lógico que é nuvem. Tem uma edição do Batman. Edição, vocês podem procurar na internet. Aí, edição número 222 do título, Dead Till Proven Alive. O Robin, que é mega fã de um suposto grupo que eles fazem referência como se fossem os Beatles, mas o nome é Oliver Twist, eles fazem, acontece essa história de que o Saul Cartwright morre num desastre de moto, entendeu? E eles fingem que ele morreu. E aí eles vêm pra Gotham, o Orel fazer o que, eu não sei, tocar, e pela influência do Bruce, que era o dono da gravadora deles, entendeu? Eles se hospedam na mansão Wayne, e lá rola toda uma investigação que no final do quadrinho descobre-se que o único vivo é o Saul e os outros integrantes é que tinham morrido, cara. Isso tá na edição Batman número 20... Número 222. Tem da Turma da Mônica também. Ela não esclarece nada, ela só comenta sobre. Ah, tá. Tem um do filme Penadinho, que chama a história. Paul's Dead. Tem um filme que fala. Filme alemão, Paul's Dead. Que é sobre essa teoria? Sobre essa teoria. Sobre teoria. Mas com Beatles fictícios? Ou não, os próprios Beatles? É a tese de mestrado do cara. Porra, muito bom. Tese de mestrado? É uma tese de mestrado. Pra você ver. Cara, eu escrevi 10 laudas sobre essa parada do Paul's Dead e do Paul's Alive. Escrevi 10 laudas. Queria fazer uma coluna, mas o Jovem Nerd falou: não, calma aí. Não, eu falei, vou consultar o Azaghal primeiro, foi isso que eu falei. Isso, e eu vou dizer, sem comprometimento não dá pra ter coluna. Foi o que eu falei também. Olha só, posso falar uma parada? Eu já tenho 7 colunas escritas, ou seja, 7 semanas já estão garantidas, e eu tô tão empolgado com mandar. Essa... Manda agora primeiro. Vou mandar uma só. Então cliquem no link aí, leiam a coluna do 3D sobre Paul's Dead, Paul's Alive, Paul Whatever. Agora... Essa teoria do Paul's Alive é meio louca, assim. A do Paul's Dead... Dead é uma maluquice foda, mas é a mais plausível. Agora, como assim? Mais plausível? Cara. O ser humano, cara, ele tem um potencial pra fazer as paradas, sabe? E as merdas, e elas vão aumentando, e o cara, sabe, enorme. Então essa parada do Paul's Dead é altamente plausível, sabe qual é? Olha só, eu garanto... Eu garanto que depois que todo mundo lê a parada que eu escrevi, e eu não fui parcial em momento nenhum, eu peguei os fatos. Não foi parcial. É sério isso. Uhum. Eu não fui parcial, eu peguei os fatos. Depois que todo mundo lê a das 10 laudas que eu escrevi, entendeu? O nego vai se convencer que a teoria Paul's Alive é a mais plausível. É a mais plausível, inclusive. Tá bom, é minha religião. Tá bom, então bota lá que a gente publica. Eu leio a coluna Paul's Alive. Ainda nos Beatles, vocês falaram de mensagem subliminar nas músicas, e o Charles Manson, vocês conhecem, né? Pai do Marilyn Manson, ele é Marilyn Monroe, diz que matou a Sharon Tate por ter escutado uma mensagem na música Helter Skelter, que é dos Beatles. Ah, sim, verdade. Vamos falar dos eventos históricos, senão não vai dar tempo. A teoria do nunca fomos à Lua, os Estados Unidos não foi à Lua em 69 na primeira vez ou nunca foi? Não, a teoria nunca foi. Eu acho que nunca foi. Para com isso. Não. Você é uma pessoa educada com terceiro grau, eu não vou admitir que você acha que nunca foi. Por que isso? Cara, não, não, peraí. Quando eu estava no ginásio, eu dava risada daqueles infelizes que chegavam e falavam assim, ah, foi a Globo que fez isso, não sei o que, a gente ria deles, tá ligado? Olha só, destentado, otário, eu acho que nunca foi na Globo. Foi, cara, não foi. Por que não foi? Pra começar, tem vento na Lua? Não. Não tem. Como é que a bandeira tava tremulando? A bandeira não tava tremulando. Isso. Opa! Não tava, não. Tava. Não tava tremulando, sim. Não tava, não. Presta atenção. Presta atenção. A bandeira tinha que ficar pra baixo. Como é que ela tava esticada? Por quê? Ô, rapá! Ela tava esticada porque tinha uma haste horizontal, rapá. Tem várias fotos, Jovem Nerd. Não é uma foto só. Tem uma que ela tá meio de Presta atenção, tem uma haste. Olha só, peraí. A bandeira que eles botaram na Lua é assim: tem uma haste horizontal, que é a haste da bandeira, e tem uma haste vertical, fazendo um L. E tem um motorzinho pra fazer ela tremular. Que motorzinho? Presta atenção, a haste, óbvio que ele não carregava a bandeira aberta dentro da nave, né, cara? A haste fechava. Não, olha só, não importa, whatever, cara, mas a foto da bandeira tremulando. Cara, ela tremulandozinha. Como é que tem foto da bandeira tremulando? Pra começar, a bandeira... Cano, manda pra ele aí, manda pra ele. Você não tem como ver se a bandeira tá tremulando numa foto. A bandeira tá parada. A foto tá parada. Ela tá com curvinhas, ela tá com ondinhas. Com curvinha, porque, cara, olha só, se você fizer Porque ela tem um motorzinho ali que se... tava chapulejando. Se você fizer uma curvinha no tecido e você deixar ele parado num ambiente sem gravidade, sem ar, sem nada... Eu não sei, ela nunca fiquei sem gravidade na minha vida. Não é sem gravidade, sem ar, no vácuo. Ela vai ficar parada do jeito que ela tá. A Lua não é vácuo. Tá bom, deixa eu te perguntar outra coisa, então. Por que que nas fotos... onde a Terra aparece, tem foto que a Terra tá muito pequena e tem foto que ela tá grande. Você sabia que se você tirar a foto com a teleobjetiva, o objeto que tá longe, ele parece quer dizer maior? Que eles levaram um estojo, então, de fotos. Eu não sei. Eu não tava lá. Ah, e com aquelas luvas eles conseguiram trocar a lente. Isso. Eu não sei, cara. Agora me fala outra coisa. Como é que tem sombra pra todos os lados se a única fonte de luz é o sol. Eu não sei onde é que tem sombra. Aquilo é um set de filmagem, cara. Você ficou vendo no site também. Não, eu tô vendo essa parada da sombra aqui. Vocês estão malucos, cara. Porque isso é teoria da conspiração de nego que acha que os Estados Unidos é imperialista, o cacete, cara. Me fala um negócio. Está com uma. O cara tá tirando uma foto. O astronauta tá tirando uma foto. O módulo lunar está lá na frente, com uma sombra pro lado. Eu tô vendo que a sombra dele está pra frente. Quer dizer, já está diferente do módulo lunar. Tem um aparelho, uma antena do lado, que a sombra está para a esquerda. Como é que pode ter sombra, várias sombras pra várias direções, se o único ponto de iluminação é o sol? Olha só, não tem sombra. Posso pegar teu aí? Ah, por favor. Pode. Os russos tinham um satélite em volta da Lua, que eles tinham posto pra missão russa de a Lua, que eles nunca fizeram. Se os americanos não tivessem iluminando isso, eles? Não, se os americanos não tivessem isso, você acha que os russos teriam ficado quietos esses anos todos? Os russos tinham foto da Lua, enquanto os americanos estavam lá, vai. Você acha que eles não tivessem visto americano lá, que os russos iam ficar quietinhos e iam participar da praia junto com os americanos? Não, mas cara, se você ficar tirando... Sem ter como provar, olha não tem só, como. Não tem sombra pra um lado e sombra pro outro, não. Que eles... não tem, não? Não tem. Como não? Não tem. Você não tá vendo? Eu tô vendo aqui, mas não é. O cara tá interpretando isso errado. O que eles tentam fazer com que provar é que o ângulo das sombras não está paralelo, como deveria ser, iluminado pelo sol. Mas eu não entendo nada sobre como se comporta as sombras em um corpo celeste pequeno como a Lua, que tem uma curvatura de superfície muito maior do que a Terra. Vou perguntar outra coisa pra você então, Jovem Nerd. Olhe na foto do módulo lunar. Primeiro, olha pra aquele módulo lunar, procura tanque de combustível. Você já viu o tanque de combustível de um ônibus espacial? O foguete da Eagle usava um tanque de combustível ridículo, com 15 segundos de combustível, uma porra ridícula assim. Pois é, mas sabe por quê? Peraí. A gravidade é ridícula. O negócio é pra você fazer a reentrada. Pra você pousar num lugar, você tem que ter um combustível pra cacete. E pousar? Que pousar? Tem que ter combustível pra cacete, você tá maluco? Ah, não, porque ele pousa como? Você acha que ele aterriza? Ele vem queimando, ele vem descendo aos poucos. Vem queimando o quê? Ele vem dando toquinhos na... Ele vem reduzindo aos poucos a velocidade dele. Na parada lá, naquelas mini turbininhas que eles têm pra todos os lados pra poder manobrar o objeto no espaço. Ele vem dando toquinhos, baixando a órbita e freando a nave. E quando vai subir, também não precisa, né? Quando vai subir, cara, você sabe que a Lua, você pesa 1/6 do seu peso? Você não precisa... Porra, 1/6 de um módulo lunar não é exatamente uma pluma. E daí, cara, olha só o que você... O módulo lunar pesava porra nenhuma, ele tem um peso, ele é menos que um carro, cara. Ixi, ele pesava porra nenhuma porque ele era fictício. Ele foi feito pelo Stanley Kubrick. Deserto de Novo Nevada. Ah, tá bom, chega aí. Muito bem, Azaghal, nós vamos ainda, temos muita coisa pra falar ainda, temos que falar da Terra Oca, de Machu Picchu, o que mais que a gente tem pra falar? Ah, tem que falar do World Trade Center, que a gente não falou ainda, né, cara? World Trade Center ainda pra próxima parte. Tem que falar também da Copa do Mundo, é um milhão de assuntos, não vai dar. Alô, Azaghal? Tem alguém aí? Oi. Peraí. Peraí, um de cada vez. Jovem, Blue Hand. Tô aqui, peraí que eu vou chamar ele de novo, peraí. Acho que essa galera... Porra de conexão, cara. Não, alô, pera. Alô, rapidão. Não liga. Peraí.